Preparado 3206? Tá linda a cola, ventou no 30 graus e no 09. Então 3206. Rio Xané 61 4 aí embaixo checado. Rio Xané 61 no 41, continue agora da pista livre para uma banha iniciando o relógio. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, 867, boa tarde, vamos lá, 867, mantenha a ponta de espera para o Zona Zero. Ah, tem ponta de espera, 41 livre pouso, pista 1-0, ventou 1-0 graus, 1-1-9. Gente, livre pouso, pista 1-0, Xané 1-4-1. Boa noite, 67 visual com prazo do sinal 1-0. Tá, pista no prazo do sinal, boa noite. Ok, após o pouso no mesmo Lima Zen, pista 10. Pode encerrar a Lima Zen, boa noite. 3-2-1-6, decolado aos 3-8, controle 1-1-9, décima 8, bom voo. 19-8, obrigado. Controle 3216. Tá 3216, contato radar na decolagem. Vou para nível 370, saída MOMO. 370 MOMO, solicita a curva direita devido à formação. Direita, confirme pro. Pode fazer, efetuar a curva, a saída pelo lado direito para evitar uma formação à esquerda, na saída. Tá 3216, mantenha a proa. Negativo, mantenha a próxima, tem uma formação pesada à frente. Passa curva direita, voe com pro 1803206, mantenha 4006. 804236. Tipo 5240? Prossigo, 5240. Voe TAP, incremente sua razão de descida, se uma aeronave em desvio, até o seu livrar 4006. Esse mantenha 2013. Gente, vai descer para 2.000, incrementando a razão, que ele disse que deu para a terra. 3216, comprou 180, saiu 370. Ao cruzar uma centena, o senhor vai curvar à direita para a MOMO. Ok, 370 com uma centena, curva para a MOMO à direita, 3216, agradece. Mantenha a ponta de espera, pistão na zero. Xana 6141, no solo 39, libera a direita e chama escola em 121, décima 1. 121, obrigado, tchau. Nível 060, que negar 1-0-3, autorizada a chegada a Mário, vai na proa de Mário. Autorizado em LSX-Way 10, Xana 6301. O Xané 6315, completa de aproximação, chame torre no 8195. 8195, Xané 6315. 167, decolagem autorizada, pressão 90, vento 0, 90 graus, 122. Vento decolagem, boa noite. Coisa livre. Presente, frequência livre. Obrigado, até daqui a pouco. Vem passar com a mãe. Confirma a frequência da torre, 6315. 118, decimal 95. O chinema é 320, desce para o nível 050. Claro, continue, aguarda a pista livre. Baixada e travada, guardando a pista livre, o chinema é 315. TAM 3216, está presente o Imon. Vamos dar presente 3216. 5, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 119. Lembra que pouso, eu acho, né? 63, 110. 7, decoladas 41, transfere controle 119, decimal 8. 198, 1867, pode. 32230, após o pouso do tráfego na curta, autorizado, horário e mantém, está na decolagem, suba restrito a nível 100. Restrito uma centena, 1867. Sete, pode voar a árvore, senhor. Boa noite, 67, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil, noite 67. Aguarde coordenação, 3216. 1-6. Gol 1867, confirmando, sobe restrita nível 100. Ciente, cotejado, 100, 1867. Sim, 443, libera direito, só 1-2-1. Direita, 1-2-1, confirma. 1-2-1, afirma. 2-1-1. Na proa de Apuco, suba para nível 3-1-0 restrito. Apuco 3-1-0 restrito, 3-2-1-6, graças. Dois, três, zero, decolagem autorizada, pistão 90, vento 0, 90 graus, 1-2-9. Epa, autorizo 5204 com referência base para o sistema. Gol 964, desce para nível 050, quer negar 1-0, 1-3, autorizado a chegada, Mari. Mantenha o perfil da chegada. Reporte estabilizar no curso do localizador. 7 para manter, 5-2, tá certo. Gol 1-8-6-7, suba para nível 360. 360, 1-8-6-7. Vou ir na proa de Elefa. Agora Elefa, gol 1-8-6-7. 230, decolada 45, transfere controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, passarei do 2230, grato, boa tarde. 5. 2285, baixa a máxima, controle de Salvador, passarei do 2230. Passarei do 2230, contato radar na decolagem, suba para nível 180, sai da árvore. Sobe 180, mas sai da árvore, passarei do 2230. Boa tarde, ATIP 5240, estabilizado o localizador. 5240, continue a aproximação e como passa embaixo para baixo. Reporta lá, 5240. 320, desça para 2000 pés, QNH 10, 13. Correção Ocean M 6320, desce para 3000 pés. 3000, 6320. Tan 3216, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Compreendeu, 12685 e alterna 12445, Recife, tan 3216. Alterna 125, decimal 45, 3216. 12545, tan 3216, sente, obrigado. Controle de Salvador, passarela 2230. Passarela 2230, prossiga. Devido a informações da nossa proa, solicita direto do Tele da Conquista para evitar formações. Confie a proa ideal para o desvio, passarela 2230. Será 248-250. Passaria do 2230, autorizado na proa de Vitória da Conquista. Muito grato, controle 2230, direto Vitória da Conquista, proa 248. 240, acredito. Né, 6320, desça para 2000 pés, QNH 10113, autorizado final do procedimento de LS X-Ray, posto estabilizado. 2000, autorizado em do final X-Ray, 6320. Gol 2008, na escuta do controle de Salvador. Gol 2008, desça para nível 060, QNH 10013. Está presente, vou ir na proa de Itapa. Gol 1964, confirme velocidade de casa. Reduzindo para 259. Gente, 1964. Passaria do 2230, tem condições de incrementar a razão de subida? Flávio, está colocando 1200 pés, senhor. Gente, passaria do 2230. No 964, livre da restrição de altitude em ETAP, desça para 3000 pés, QNH 1013. 3000, 1013, livre restrição. Fica 240-49, direita no 21, não lembra. Passaria do 2230, para evitar tráfego, curve à esquerda, na proa 225. Esquerda. Passaria do 2230, limite ao passar nível de voo 120. Ao limite, caso falha, 120 para Vitória da Conquista. Passaria do 2230. 2008, reduz a velocidade para 2309. Reduzir 2308. Passaredo 2230, informa o tráfego 1 hora, 1,6 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 070 por 030, é um Bravo 738. Paciente, o passaredo 2230. Passaredo 2230, tráfego adicional, 1 hora, 33 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 130 para o 060. Um Bravo 737. Passaredo 2230. Estabilizado, 6320. 6320, complete a aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 2900. Doutor Chanel, 6320, boa tarde. Boa tarde, Chanel, 6320. Continue a aproximação, informe com cheque de trem, aguardando o pistolete. Tomarei. Gente, estilo Quebec CA. Reporte no Través de Paris. Pelo Quebec CA, aguarde de coordenação. Exército 5, decolada 52, controle 1119.8. 198, vai chamar. Cana 6320, cheque 100, livre pouso, pistona 0, vento 090 graus, 089. Baixo letra boa, 6320, livre pouso. Gol no 867, prossiga. Passando 250. Gol no 867, chama o centro Recife. 126.85, alterna 12545. 2853545. Salvador, 3805. O gol 1964, desce está para 2 mil pés. QNH 1013, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado. Salvador, o SAM 3805. SAM 3805, contato radar na decolagem. Subo para nível 340, saída da. Ok, 340 da EL. O SAM 3805 está presente, voo da EL. Direto da EL, obrigado. Gol 2008, reduz a velocidade para 220 nós. 220, gol 2008. Papatão Kilo Quebec Serra, desça para 1.000 pés. Autorizado ingresso no corredor Axé, reporte no farol da barra. Sim. Gol 2008, desça via para 2.000 pés, QNH 1013. 008, desça via para 2.000 pés, QNH 1013. Via. Até 2000, gol 1000. Passaredo 2230. Está agora 22 milhas sudoeste do VOR Salvador. Reassuma navegação na proa de Vitória da Conquista. estabilizado, o 1964. Voo 1964, complete a aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 95. 295. Torre, boa tarde, voo 1964, estabilizado, baixar travado, 1-0. Boa tarde, 1964, livre pouso, pistão 0, vento 1-60 graus, 0-90. Livre pouso, 1964. Tango Lima, Kilo Zulu, controle Salvador, mantenha nível 095, reporte no ideal de descida. Lima, Kilo Zulu, desça para 1.500 pés, QNH 1013. Quebec Serra Quente, reporte no através da pista. Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, desce para nível 050, QNH 1013, autorizado a chegada a Amã. Vou indo para o Amã para interceptar a chegada. Meia, controle de Salvador. Com 626, reporte no ideal de descida, autorizada a chegada. Gol 2008, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Livre, gol 2008, reportar. Estilo Quebec Serra, reporte no através de Pitoço. Salvador, 3805, pode lá, abrir? 2230, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, terna 1288. O gol 2008 estabilizou aí, Alex. Gol 2008, complete aproximação, chame torre 1118 decimal 95. 1895, tá já. 3805, passa nível 150, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95, coordene proa de bridge com o mesmo. 251, vai chamar o centro Recife, centro 3805. Pelo Quebec Serra, ciente, chame torre em 118 decimal 95. Vai Serra, porta vertical do farol de Itapuã. Zero grau, zero mais ou menos. A intenção é 3-5, prossegue para 17. Ok, sim. O gol 2008 é checado, passando esperto. Sente, gol 2008, livre pouso, pistão na 0, vento 1, 4, 0 graus, 0 mais ou menos. Braço à direita, é, linha do litoral cima, interfere com a aproximação. Avisou com o tráfego, autorizado pousão na 0, gol 2008. Afirmativo, que usa back serra sem interferência com o tráfego, é a porta final da 3. O piloto Serra Lima, com que velocidade indicada? 2.05. Tem condição de manter 2.10 mais até Duna? Pode, tio. Gente. Back Serra, livre pouso, cabeceira 3.5, vento 0.90 graus, 0.79. Back Serra. Com 626, desça para nível 0.70, que é legal na 0.13. Gol 2008, na sala 04, direita no 2-1-1, livre. 2-1-1, confirma? 1-2-1-1. 2-1-1. Quatro, além da cola, está na 0, vento 0-8-0 graus, 0-7-9. Lima, Kilo Zulu, reporte ingresso no corredor Candeias. Reporte ingresso no corredor, Lima, Kilo Zulu. Back Serra, nossa aula 05, autorizado back track, é, ao livrar a parte 5, frequência livre. 5447, decolada 06, controle 119, décima 8. 19, 8, boa tarde. Boa tarde, trip 5447. Trip 5447, contato radar na decolagem, subo para nível 200, saída MOMO. Ciente 200 MOMO, trip 5447. Aqui do Serra Lima está cruzando agora 5.600 para 5.000. Alfa Romeo Kilo Serra Lima, desça para 2.000 pés. Quem negar 1.0.1.3, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Kilo Serra Lima. Desce para 2.000, reportará estabilizado aqui do Serra Lima. Cuidado na escuta. Pressionamento reporte início de tarde. Como é que é o Delta? Confirme para o ideal para Barreiras. Barreiras 298. Oi, 8 para Barreiras, trip 5447. Trip 5447 está presente, vou indo para o de Barreiras. 500 Barreiras, trip. Tem condições de aumentar a razão de subir? Ah, negativo agora. Gente. Reduz a velocidade para 2209. 447, para evitar tráfego, curve à esquerda, na proa 260. 260, 5447. 5447, o limite é o QDMIC 1005. Ciente, limitado pelo 100D. Correção, a radial 280 de Salvador. Ciente 280 de Salvador. O Kilo Serra Lima estabilizado. Serra Lima, Chantorre 1 no 8 decimal 95. 285, boa tarde. 35626, desça para nível 050. QNH1, correção desça para 4 mil pés. QNH1013. Para 4-03, 5626. 97. Ok, é 4 cancelamentos. Ciente. Aqui no Serra Lima passou externo, solicita a modificação da presente. É, aqui no Serra Lima cancelado ao 1-2, autorizado da presente por vai esquerda, base pela direita da 1-7. Chame na curta da 1-7, aqui no Serra Lima. Gente, mora na curta da 1-7. Assuma a navegação, vou indo na proa de Barreiros. Barreiros, 5447. Após o pouso, prossegue para qual pátria? É, pátria 5, aí ele está. Ok, sim. Desce lá. Não. Lima livre pouso, pistão 1-7, vento 070 graus, 099, segue o tranco. Gente, livre pouso para o Kilo Serra Lima, baixar travado. Tango Lima, Kilo Zulu, desce para 1.500 pés, QNH1013. Lima, Kilo Zulu, voe na proa da rota para reporte na minha. A Lima no sol, Zuma 5, o estacionário está, frequência livre. Procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. A 2.000 vai reportar estabilizado, você não vai levar. estabilizado em LS 35626. 35626, complete aproximação, chame torre em 118 decimal 95 bom pouso. 35626, grato, bom trabalho. Boa tarde, Leste Providência. Como é que a gente faz o estacionamento? Livre estacionamento, corte início de tarde. Salvador, boa tarde. 35626 passando sempre. 5626, cheque o trem, livre pouso, pressão no zero. Vento 080 graus, 089. 5626, vai reportar para chave travado. A porta na ótica para ingresso, Mike Eco Delta. Lima Kilo Zulu, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95 composto. Travado, 5626. Sente, pouso autorizado, vento 080 graus, 089, escreve 5626. 5626. Data, mantenha até que foi ótimo, aguardando para ingresso. Lima Kilo Zulu, continue aguardando instruções para o pouso. Ajuste 1013. Haveria possibilidade do Lima Kilo Zulu pousar na Rosana? Afirmativo, está visual com trip na curta final na zero? Afirmativo. Segue como número 2 para pista 1 na 0. Se enquadra na final e aguarda autorização para o voo. Ok, aguardando. Frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, alterna 1288-5447. Autorizado ingresso cabeceira na SEC. Cuidado, você reporta na final, na SEC Papal, ok? 3562, neste é só 21? 121, 1 não, Libran. Reporta na final, Lima Kilo Zulu, pistão na 0. Pouso, pistão autorizado, decolagem está nas 10, vento 070 graus, 089. Mais ou menos a altura que se encontra? Em 490, mantenha o ponto de espera pistão na zero. Decolada 284, ao atingir o farol, transfere controle 120, decimal 8, corrigindo 119, decimal 8. 198, graças. Direto para a Delta, autorizado ingresso, pistão na 7, confirma por gentileza o POB. 03, reporta linha de pronto, cabeceira na 7, direto para a Delta. Ação para voo visual, vai permanecer mantendo a proa da 17 até 10 milhas. Gente, vai ter que dar. Dessa via para 2.000 pés, clínica 1013, autorizada final do procedimento LS X-ray, reporte estabilizado, azul 4116. Trip 5490, decolada 26, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8. O Trip fala que tem um animal, um pássaro morto na pista, do lado esquerdo. Ok, sim. 416, na escuta do controle. 4116, programa espera sobre a posição duna, mantendo 2 mil pés, devido pista impraticável, animal morto na pista. Mais à esquerda, se possível. Oxané 6326, programa espera sobre a posição ITAP, devido pista impraticável. Espera, ITAP, qual nível, senhor? 060? Espera a 4 mil pés, Oxané 6326. 4 mil, 6326. Oxané 6326, correção, desça restrito a nível 050. Programa espera no nível 050. 050, 6326. O 490, possibilidade liberada a restrição, nível 110. 5490, está modulando na frequência na escuta da torre, ok? Ah, desculpa. Trip 5490. 5490, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída MOM. Está livre da restrição, Trip 5490? Trip 5490, livre da restrição, vou ir na proa, está presente, vou ir na proa de MOM. Presente, proa de MOM, Trip. Azul 4116, desconsidere espera sobre o fixo de duna, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Azul 4116. Negativo 2 mil pés, livre o ILS X-Ray da 104116. Oxané 6326, desconsidere espera sobre o fixo de ITAP. Desconsidere espera, 6326. Foi, Juliette, Bravo Delta. Decolou 30, transfere controle 119, decimal 8. Bravo, Delta. Oi, Juliette, Bravo Delta. Papatão Juliette, Bravo Delta, controle Salvador, prossiga. Estou curvando a direita para Coral, solicito modificar e prosseguir direto Valença, pelos corredores são autorizados. Papatão Juliette, Bravo Delta. Plano modificado ao Zuno 730. Desça para 1 no mil pés, via corredor. Bravo, Delta, corredor. Xené 6326, desça para 2 mil pés. QNH 10113, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Número 2 para aproximação. Mike Eco Delta, confirme, proa. Localizador 4116. 4116, complete a aproximação, chame torre em 118 decimal 95. 1895, uma boa tarde, já. Torre Salvador, muito boa tarde, 4116 da Azul, visual a 6.0 milhas da cabeceira, baixa de trabalho. O Delta foi na pro do Farol da Barra. Farol da Barra, 079. Livre de pouso, 104, 116. Né, 6326, desça restrito a 3 mil pés, que negar 10113. 3 mil, 10113. Papapapá, Mike Eco Delta. Confirme tensões. Mike Eco Delta, na escuta do controle de Salvador. Afirmativo, 6326, autorizado. Ainda mantém 3 mil? Desça para 2 mil pés, QNH 1013. 2013. Papa Mike Eco Delta, se na escuta do controle de Salvador, acione a identificação. Papa Tango Juliette Bravo Delta, tem condições de fazer uma ponte com Papa Mike Eco Delta? Santa Lúcia. Mike Eco Delta, está na escuta do Juliette Bravo Delta. Controle está lhe chamando. O Delta, confirme seu sonho. Mike Eco Delta está na proa do farol de Itapuã, confirme seu sonho. Papá Mike Eco Delta, chame torre em 118 decimal 9. Bota na vertical do farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Confirma, Mike Eco Delta, perdeu contato com o controle? Confirma. Juliette Bravo Delta, grato pela ponte. 3-4, libere a próxima à direita, chame o solo em 1-2-1, décima 1. Já pode. Eu vou atingir o farol, realize uma esfera com curvas pela direita, aguardando para prosseguir para a final 1-7. Será de aproximação, chame o torre em 1-1-8, décima 1-9-5. Torre Salvador, muito boa tarde, Xané 6326. Xané 63.